a Feira do Queijo serve, sobretudo, para ser um veículo promocional da Oliveira do Hospital, do município. Precisamos ter isso, porque quando às vezes diz, ah, com o dinheiro que se gasta na feira compravam-se os queijos que se venderam. Talvez, não sei, no, por as contas que me dão, acho que não. Acho que as pessoas venderam muito mais do que aquilo que se gasta. Mas esta feira tem, sobretudo, um objetivo, que é um objetivo de divulgar Oliveira do Hospital. Perceba-se isso, que não é só o queijo, é um produto da excelência, que nós fomos capazes de o reinventar para ele nos dar essa projeção, para nos dar essa projeção. Como outros concelhos também têm outras coisas e as utilizam bem. Por isso perceba-se que este é, um grande evento para uma grande dinâmica de promoção da Oliveira do Hospital. Porque o nosso território, o concelho da Oliveira do Hospital, como eu disse, faltava-lhe esta promoção e esta dinâmica.